É uma honra e é uma distinção altamente prestigiante para o município de Oliveira do Hospital e para todos os oliveirenses estarmos hoje aqui novamente a receber este prémio do Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade. A cidade de Oliveira do Hospital e a Vila de Avô acabam de ser reconhecidos com a bandeira Cidade ou Vila de Excelência Nível 3. É um galardão que nos vem sendo atribuído desde 2013 e que representa o reconhecimento do trabalho de excelência que temos vindo a desenvolver ao nível da qualificação do nosso território, sobretudo nos eixos da regeneração, da acessibilidade para todos e do turismo. Em suma, estamos a construir um concelho com processos de desenvolvimento que tornem a nossa cidade e as nossas vilas mais acessíveis, mais amigáveis, mais regeneradas, com maior empregabilidade e maior desenvolvimento económico. A bandeira Eco21, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, é também uma distinção que muito nos prestigia e que nos é entregue pela quinta vez. Na última edição, o município de Oliveira do Hospital obteve a maior pontuação de sempre, que foi 73%. Isto é, estamos vindo sempre a melhorar. Estamos a cumprir a nossa nova missão com políticas de boas práticas de sustentabilidade, assente sobretudo em dois pilares, a execução sustentável e a qualidade ambiental, para construirmos um concelho sustentável, com qualidade de vida e onde vale a pena viver. Um concelho que seja amigo dos seus munícipes. E a prova disso é precisamente a atribuição deste galardão ao município de Oliveira do Hospital, em que foram avaliados 21 indicadores de desenvolvimento. Também fomos consideradas a autarquia mais familiarmente responsável. As pessoas são e serão, de facto, enquanto cá estivermos, a nossa prioridade. Em 2018, fomos distinguidos pela quarta vez consecutiva como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis do país. Recebemos a bandeira de palma. Como sabem, este galardão visa galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de apoio municipal às famílias.